Das 21, da volta triunfal do Cristo de Deus. A grande tribulação, como nunca houve nem haverá jamais no planeta Terra. Para encerrar esta chave da grande tribulação, volta o Apocalipse de Jesus segundo São João, capítulo 8, versículos 10 e 11. O terceiro anjo tocou a trombeta e uma grande estrela, ardendo como tocha, caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em Absinto. E muitos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Estão vendo aqui o caminhão do lixo? É o absinto. Para esta volta cíclica, para este ciclo múltiplo, para este ciclo cósmico, ou histórico, como vocês prefiram dizer, também Nostradamus deixou sua contribuição. Ele escreveu, e foi exatamente na carta a Henrique II, quando os tempos forem chegados, haverá uma grande transformação, de tal modo que muitos julgarão a Terra fora de órbita. Vocês estão vendo? Nostradamus escreveu ainda, a Terra não ficará eternamente inclinada. Foi justamente aqui, nós já falamos, da verticalização do eixo do nosso planeta. E assim como a Terra se tornará vertical, também o espírito do homem se verticalizará. Graças a Deus, deixará de ser torto, mal acabado, perverso, maluco. Palavra de homem será palavra eterna. Mas quem foi que primeiro falou nesse astro saneador do Apocalipse? Uns dizem que foi Ramatiz, outros dizem que foi não sei quem, mas não foi não, foi o próprio Nostradamus. Vejamos, Centúria 4, verso 29. O Sol, eclipsado por Mercúrio, passará para um novo céu. O Anticristo destruirá tudo para a última batalha. Centúria 3, verso 34. Quando o Sol ficar completamente eclipsado, passará em nosso céu um novo corpo celeste, o monstro que será visto em pleno dia. Daí o monstro é o absinto. Ninguém sabia o que era naquela altura. Ninguém estudava Apocalipse. E ainda hoje, quem é que estuda Apocalipse? Meia dúzia? Centúria primeira, verso 17. Por 40 anos, esse astro ficará invisível a olho nu. Por 40 anos, será visto por meio de lentes. Haverá grande dilúvio quando for visto a olho nu. Que coisa impressionante. Esse monstro, como definiu Nostradamus, levará em seu bojo todos aqueles que corromperam a terra. Só ficarão neste planeta os que permanecem com o Cristo perseverando até o fim. Portanto, meus amigos, meus irmãos, como diz o próprio Cristo, bem-aventurados os que ouvem e guardam as palavras desta profecia, isto é, deste Apocalipse, isto é, desta revelação. E aqui termina a chave. Que ocupou vários programas e termina com este absinto tenebroso. Você que é mãe, você quer segurança para os seus filhos, para as suas filhas, para o seu marido, para o seu pai, para a sua mãe? Você já pensou que eles podem ir no absinto? Você gostaria que eles tivessem um fim tão trágico? Você pensa na segurança dos seus entes queridos, das suas amigas prediletas, fiéis? Na RBV não somos nem do ótimo, nem do péssimo. Para nós nada é ótimo, nada é péssimo. É o que é. O que for na hora. Por isso a hora de chorar, a hora de rir. Mas o otimista tem que rir sempre. Morre a mãe, está rindo. Morre o pai, tem que rir, porque é otimista. O filho morre atropelado, tem que rir, porque é otimista. Já o pessimista faz o mesmo papel ridículo. O filho ganhou a Olimpíada, mas ele está de cara amarrada. É, ele é pessimista. Ele é do péssimo. A filha ganhou a medalha de natação. Lá está ele de cara amarrada outra vez. Então o que quer o pessimista? O que quer o otimista? Encher a paciência da gente. Aliás, toda pessoa otimista é débil mental. Toda pessoa pessimista também é débil mental. Dois débeis mentais. Na LBV, ninguém é otimista nem pessimista, é realista. Pregação dura, mas leal, que muita gente se torna legionária.